ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 7 de janeiro, está entrando no ar o segundo Tema Livre do ano. Ontem nós abrimos um espaço aqui para o retorno do Tema Livre depois do recesso de fim de ano, para um assunto importante, uma discussão séria, que é o pessoal do Jacarepaguá, da associação lá do Jacarepaguá, reclamando das cobranças indevidas de taxa de esgoto da SEDAI para moradores ali da Zona Oeste. E hoje nós vamos dar sequência àquela série que você se lembra de programas no final do ano. Nós fizemos várias retrospectivas e algumas prospectivas, algumas expectativas que nós temos com relação ao ano que começa. Hoje nós vamos fazer mais um programa dessa linha com o poeta e jornalista Luiz Turiba, que acaba de lançar o livro Quetais pelas Sete Letras, vai falar sobre esse livro aqui com a gente. O advogado André Barros, que é um advogado de militância nas ruas do Rio de Janeiro, nas manifestações do meio do ano passado, também na Marcha da Maconha, também é o defensor dos rapazes, esteve inclusive na coluna da Helena Celestino no final do ano, no jornal O Globo, falando sobre a legalização da maconha no Uruguai, que é um assunto interessante também, que nós vamos tratar sobre ele, porque é um assunto que mexe com a economia, com a cultura, com tudo isso. E a Raquel Boechat, que é jornalista também, colega e que incentivadora da Mídia Ninja, trabalhou ativista da Mídia Ninja e também do coletivo Carranca, que você pode acessar no Facebook. Muito bom dia, Raquel. Bom dia. Quais são as expectativas que você tem? Vamos agora modular, porque a gente não modulou antes, modulou agora, no ar. Olá, modulando. Você é uma rádio verdade. Rádio Ninja. É, total. Total, o importante é o conteúdo, a gente vai tocando. Vai fazendo na hora, aqui o caminho se faz ao andar, como dizia o Antônio Machado, né, pois Turiba? É. Então vamos lá, Raquel, diga aí. Vamos lá. Quais são as suas expectativas? Olha, esse ano vai ser animado, né? Não tem como, a agenda está forte, né? A expectativa da Copa ou do não vai ter Copa, né? Eleições. A retomada, eu acho, das manifestações, porque arrefeceu tudo depois de outubro, então eu imagino que a rua vá voltar aos poucos aí, já dia 16 tem uma manifestação agendada segunda contra o aumento das passagens. Quer dizer, isso dentro dessa perspectiva da continuação das manifestações de 2013. Agora, eu acho que vai ser um ano... difícil sob essa perspectiva de vai ser quente esse tipo de embate, vai ser quente. Você sabe que nós tivemos já uma manifestação, a primeira manifestação contra o anunciado aumento das passagens, no dia 20, sexta-feira, 20 de dezembro, com a participação de umas 400 pessoas, estava aquele clima de Natal, aquela coisa, mas de qualquer maneira 400 pessoas ali na Candelária marchando até a Cinelândia dão a ideia do que vem por aí. E até interessante que o prefeito anunciou que haveria o aumento, chegou a ser dito até que seria a passagem iria de R$ 2,75 para R$ 3,05, e o conselheiro Ivan Moreira, do Tribunal de Contas do município, pediu ao prefeito que não aumentasse enquanto o tribunal não concluísse o levantamento, a auditoria que está fazendo nas contas das empresas de ônibus que exploram esse serviço. E o interessante é que ele disse assim: a gente está trabalhando desde setembro e não consegue as informações, que as empresas não passam. Quando passam informações, são informações que nós não solicitamos, inundam o tribunal com uma papelada que não tem nenhum interesse, e a prefeitura é conivente com isso tudo. O prefeito voltou atrás, mas de qualquer forma mostra que a mobilização continua e que os resultados vão aparecer. Como também que está no jornal hoje, no jornal O Dia de hoje, a vitória definitiva da turma do Maracanã, ali da Escola Friedenreich, do Museu do Índio, antigo Museu do Índio, do Célio de Barros e do Júlio Delamar, e finalmente agora está sacramentado num aditivo ao contrato com o pessoal que vai explorar a área do Maracanã ali, que é aquele hotel que eles queriam fazer ali, não vão fazer, e já destinaram outra área para fazer o estacionamento, vai ficar ali por cima da linha férrea, uhum. Em resumo. Vão parar os carros em outro canto e não no Museu do Índio, né? Mas então vamos lá. Tuliba, você agora, vou deixar o André por último, porque o André é advogado, fala muito. André, se você quiser entrar, você diz assim, data vênia. Fala, Tuliba, bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu concordo plenamente com o que disse a Raquel. Eu acho que, eu tinha até anotado aqui, o 2014 vai ser um ano inesquecível. A gente vai ter muito o que falar desse ano quando chegar no fim do ano. É um ano que começa com carnaval em março, que é sempre de 4 em 4 anos, o carnaval é em março. Começo então, de março, é. No comecinho de março, mas já é, é março, fora é. Do verão, né? Já é. Quase o verão, fora do é, muito, verão é. Muito, muito longo. Depois nós vamos ter a Copa ou a não Copa, quer dizer, aí já tem o primeiro embate, e eleições, que é a grande escola da cidadania brasileira. Né? Então é um ano para. É um ano quente. É um ano para não esquecer, é um ano para anotar tudo no caderninho, para chegar no final do ano e fazer um balanço. Agora, eu queria aproveitar e ler um poema do Quetzal aqui ao povo carioca. Beleza, leio agora ou não? Você pode ler depois, saber se você quiser, bom. Mas eu quero só fazer esse registro, então, de que o Tuliba lançou o livro Quetzal, o livro de poemas dele. É o primeiro livro que o Tuliba lança por editora careta, editora formal. Ele fazia pelo bric-a-brac, aquelas coisas mambembes, né? Meu primeiro livro de contos saiu pela editora Carne de Sol. Você ouviu falar nisso? Já. É o Zé Pereira. É editora importante, mas Zé Pereira. Então vamos lá, depois a gente vai. Depois o Carne vai de Sol é fundamental na cultura brasileira. Na cultura nordestina, principalmente. André Barros, bom dia. Bom dia, Golo. Bom, inicialmente é sempre uma honra estar aqui na Rádio Nacional, onde eu sempre lembro do meu pai, que foi proibido de ser jornalista, demitido da Rádio Nacional no ato institucional número 1 do regime militar em 1964. Meu pai trabalhava aqui na Rádio Nacional. Então, para mim, é sempre uma honra estar aqui, ainda mais no seu programa, Golo. Muito obrigado. Bom, eu acho que 2014 é um ano que promete, na minha opinião, é um ano onde a democracia direta já está instaurada no Brasil, com as manifestações, com esses novos instrumentos de comunicação, porque hoje as redes sociais elas trabalham em cima da questão do comum. O mais importante é as pessoas colocarem boas informações para que essas informações sejam mais compartilhadas. É uma mudança, né, de paradigma da comunicação e da própria humanidade. A gente vinha do neoliberalismo, onde a subjetividade era toda individualista, e as redes sociais elas trazem uma comunicação do comum. O mais importante é o compartilhamento, é o alcance maior, né, de pessoas. Então a democracia direta está instaurada, a ligação entre esses novos meios de comunicação e as manifestações de rua. E acho que 2014 será um ano sensacional para o Brasil se houver alguma ligação entre a democracia direta e a democracia indireta. Teremos eleições importantíssimas para o país. Acho que as manifestações disseram, na realidade, que ninguém aguenta mais esses parlamentos no país inteiro. Vários parlamentos foram ocupados, deputados, vereadores de... muito ruins, que nós temos espalhado pelo Brasil inteiro. Então, eu acho que essas manifestações, nós que lutamos pela democracia no Brasil, quem lutou pela democracia no Brasil foram os comunistas, os socialistas, os anarquistas, esses é que lutaram pela democracia no Brasil. Então, esse ano é um ano importantíssimo se a gente não cair na esparrela de que a democracia indireta não vale para nada. Eu acho que a democracia indireta também vale, e se houver esse link entre a democracia direta e a democracia indireta, 2014 pode ser um ano de grandes mudanças para o Brasil. Essa diferenciação da democracia direta e indireta, a democracia participativa e a democracia representativa, formalmente, né, essa democracia em que nós elegemos os nossos representantes, e a democracia participativa, que é essa democracia direta em que a gente participa mesmo, vai para a rua e pega o deputado, sacode pelo paletó e diz como é que é, como é, vai fazer ou não vai, o vereador. Foi isso que provocou, inclusive, a instalação da CPI dos ônibus, que hoje está sob júdice. Eu quero aproveitar aqui o André, advogado, porque uma das expectativas que se tem com relação a esse ano de 2014 é a essa situação do Poder Judiciário, que é uma grande incógnita. Ao mesmo tempo que você tem o Joaquim Barbosa e aquele caso do Mensalão no final do ano passado, que foi um caso emblemático, você tem também decisões, ontem mesmo nós estávamos falando aqui, decisões do Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal do Cidadão em Brasília, contra os moradores da Zona Oeste aqui do Rio, que reclamam da cobrança indevida pela SEDAI de taxa de esgoto que não tem. A SEDAI coleta, mas não dá o serviço de esgoto tratado naquelas regiões. E o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito da SEDAI, indo contra o interesse da população, que parecia um interesse cristalino, para fazer um contraponto aí com essa visão de esgoto, né? E outra coisa é esse protagonismo do judiciário, que vem, por exemplo, no caso das remoções. Um caso emblemático em que um cidadão entrou na justiça contra uma remoção que estava sendo feita na área onde ele mora, ali no começo da Rio Santos, ali no Recreio dos Bandeirantes, e o juiz negou, dizendo que deu ganho, não deu ganho de causa a ele, dizendo que ele mora numa área de recuo, ou seja, que ele mora num terreno que não é regular. Mas a Constituição, quando estabelece que todo mundo tem o direito à moradia, não estabelece que é moradia de recuo ou de avanço, nem coisa nenhuma disso. Como é que você vê esse protagonismo do judiciário? E você acha que os nossos juízes, você falou dos nossos representantes políticos, você acha que os nossos juízes estão preparados para esse tipo de situação que eles vão, que já estão nessa berlinda, nessa ribalta, debaixo dos holofotes da sociedade? Eu acho que o judiciário tem que tomar muito cuidado, porque ele está sendo desmascarado pelas manifestações de rua. O judiciário extremamente elitista, que na minha visão não serve no sistema penal para absolutamente nada. O judiciário apenas prende negros, jovens e pobres. Quer dizer, a gente até pergunta, quer dizer que os criminosos no Brasil são os negros, jovens e pobres? Quer dizer, a citação que você fez de decisões extremamente elitistas contra os pobres. Então esse sistema penal, ele tem que tomar muito cuidado. O sistema judiciário, ele é responsável pela violência nas ruas, diretamente responsável. É irresponsável, as decisões são irresponsáveis desse sistema judiciário, desse sistema penal, e eles devem ter muito cuidado, porque as ruas já estão pedindo a desmilitarização da polícia, inclusive a atuação da polícia na virada do ano, em geral no Brasil, é desastrosa. Quer dizer, vários episódios com mortes de crianças, de jovens, ocorreram na virada do ano, em razão do despreparo total de uma polícia que sai armada, e, por exemplo, em São Paulo, um policial que estava paisana, foi interceder num assalto a uma moto, saiu um tiroteio no meio de dezenas de crianças e uma criança foi morta. Quer dizer, por que o policial foi defender uma motocicleta e no final uma criança perdeu a vida? Aqui em Copacabana foi um desastre o que ocorreu, e nas UPPs, nas UPPs em geral, assassinatos de jovens nas UPPs e acobertados pela polícia em autos de resistências vergonhosos. Eles colocam o policial que entra despreparado e mata uma pessoa, eles colocam ele como vítima de um crime de resistência. Isso tudo acobertado pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Então, o sistema judiciário, o sistema penal, deve ouvir as manifestações de rua e mudar o seu comportamento, porque ninguém aguenta mais esse sistema judiciário elitista e contra os pobres. Eu assisti uma cena chocante, muito triste, na semana passada, agora, tipo dia 28, aqui em Botafogo, em frente à loja Casa e Vídeo, um menino menor, acompanhado de um outro, sendo que o outro estava vestidinho, era até mais gordinho, e ele estava sem camiseta, de cuequinha, magrinho, os dois negros. E a cena era pelo menos uma guarnição de uns 4 ou 6 policiais, mas dois me chamaram bastante atenção, porque um deles pegava esse menino que estava sem roupa, já tinha uma pequena multidão em frente à loja, pelo pescoço, apertava de um jeito que você chegava a ver que o pescocinho dele ficava mais fino ali, da força que ele pegava, sacudia, segurando ele pelo pescoço, dava tapa na cara do moleque. O pessoal em volta, e aí alguém falou alguma coisa, começou a questionar, eu me aproximei junto com um outro colega, eu estava passando ali por acaso, isso eram 11h30 da manhã. E aí eu perguntei por que o senhor está fazendo isso, o tal do PM, PM Albuquerque, estava identificado. E aí um outro PM, identificado como Jorge, ficava falando assim, estão com pena porque é menor? Leva para casa. E o menino estava algemado, com uma das pernas por dentro dos bracinhos algemados, ele não tinha como se mexer. Só faltava o pau de arara. Só faltava o pau de arara. E o que muito me chocou... Porque assim, a gente tem visto ao longo dos anos, né, e do ano passado para cá, isso muito mais forte, pelo menos para mim, sob o ponto de vista de estar presente ante a uma série de atitudes arbitrárias, né, e ilegais. Mas me chamou muita atenção nesse evento, foi que o fato da polícia ter agido daquele jeito é lamentável, é triste. Teve um outro que viu, que eu e um outro senhor e mais um colega que também é jornalista, começamos a questionar e tal, e aí ele tentou contemporizar. Tinha uma PM mulher também, que aí eu tentei me aproximar do menino para perguntar o nome, ela perguntou, você é advogada? Então não pode falar com preso. Olha, preso! Preso! Como ele preso? Já tava preso? Preso, o menino estava sentado, algemado, e aí conforme eles viram a pressão que a gente estava ali, de que não durou mais do que 10 minutos, ele puseram o menino sentado, do mesmo jeito, algemado, e o menino reclamando e chorando por causa da algema que ia apertando. Ainda perguntei, insisti no nome, ele falou o primeiro nome dele. E eu, infelizmente, não pude seguir ali, apesar de pegar as informações, divulguei na minha página e tal, pedi ajuda a alguns advogados. E fiquei muito triste, porque, na verdade, assim, você vê a atitude do PM, que é de se lamentar e que é de se observar que aquele profissional, aquele homem, aquele cidadão não está em condições de estar com aquela farda, não está em condições de estar com aquela arma na cintura, ele não tem o menor preparo, não tem condição psicológica, ele não acordou para fazer o serviço dele. Agora eu acho que também a polícia... E a população, em parte, isso é que me deixou mais louca, assim, durante o dia, triste, apoiando... Apoia. E nos comentários do meu post no Facebook, que eu postei na hora a imagem, muita gente dizendo, isso mesmo, leva pra casa. Né? Endossa o que o PM falou, esses menores, se pegasse alguém da sua família, eles não têm dó, eles pois matam, eles fazem. A polícia militar, ela é treinada assim, ela é a doutrinação do tapa na cara. Você vê os treinamentos, as músicas que eles cantam, as coisas que eles gritam durante o treinamento, principalmente o BOPE, são de extrema violência, são de uma agressividade que não se justifica quando você vai cuidar da segurança pública. Se justifica em caso de guerra. Esse exemplo que você citou de Copacabana, de Botafogo, é um exemplo que aconteceu em Copacabana, na República do Peru, esquina Nossa Senhora de Copacabana. Na virada do ano. 11h30 da noite do dia 31, um casal, a mulher com 34 anos, o marido por aí também, e o marido agredindo a mulher porque estava com ciúmes da mulher. E ele deu uma gravata na mulher e estava apertando o pescoço dela, e ela gritou por socorro. Vieram 6 policiais militares e, sem saber do que se tratava, começaram a descer a porrada no cara. E o cara, como era bom de briga, ele saiu se desvencilhando, pegou a arma de um dos policiais e saiu atirando. E ele foi ferido, ele feriu gente, muita gente foi ferida. E a mulher, no final das contas, ela disse, mas por que, que eles chegaram batendo no cara? Não era para chegar no meu marido, não precisava. E o resumo da ópera, ela já perdoou o cara. Saiu na primeira página do Globo que ela perdoou, mas ele está internado, ele vai ser processado por tentativa de homicídio, por uma série de coisas. E isso tudo em decorrência do trator que é a polícia militar para tirar um pé de alface do chão. Esse aqui é o problema. E a gente agora tem um batalhão para as manifestações, né? 10 mil pessoas. Olha, 500 homens, né? Especializados. Não, aqui, né? Porque vem a Força Nacional com 10 mil para o Brasil inteiro, para a Copa do Mundo, nos 12 lugares onde vai haver jogos da Copa do Mundo. Não é muita gente, na verdade, mas aqui já tem 500 preparados e esse pessoal vai ser adestrado. Imagina só, Turiba, fala. Há 2 anos atrás, eu publiquei um poema que está nesse livro, que diz respeito a tudo isso que nós um pouco estamos conversando aqui. Oração para Nossa Senhora da Bala Perdida. É digamos assim, uma nova versão da oração de São Jorge, mas é para o carioca rezar antes de sair de casa, e ele diz o seguinte: Mãe, afasta de mim esta bala, este dardo inflamável, esta seta dioturna, este terror sem rumo, este projeto alado e raso, pois, já que eles não cessam, que pelo menos nos errem. Rogai por nós os passantes, os transeuntes, os pedestres, os motoristas e as crianças, e principalmente as mães. Não nos faça alvos fáceis desta chuva de petardos. Não nos atinja o corpo, nem a alma, nem os prantos. Que veloz não me alcance, que sua força não me curve, que seu fogo não me queime, que o acaso não me derrube. Eu, que diariamente passo por favelas, becos, vielas, por túneis, curvas, células, eu, que faço bom combate, protegei as nossas vísceras das emboscadas bandidas, dos acertos entre quadrilhas, do fogo amigo e da polícia. Só te peço, ó mãe amiga, santa do cotidiano, poupe-nos do banho de sangue de passagem tão insana. Amém. Amém. Que hoje já aconteceu, ontem aconteceu. Isso que você, esse episódio que você conta, isso já faz parte do cotidiano desta cidade, que está se preparando para grandes eventos, que tem uma Olimpíada pela frente. É uma cidade que tem tudo para ser humanizada, mas ela vai num caminho de barbárie. E o que nos espanta é justamente isso, é que parece que o carioca está perdendo a capacidade de se indignar diante de... Eu acho que há uma perda geral, não só da capacidade de indignar, do olhar crítico, do juízo. As pessoas não fazem mais juízo nem do que estão dizendo, nem do que... Eu vi, por exemplo, ali no pavãozinho ali embaixo, no final de Copacabana, é uma área difícil aquilo ali. Com o PP, sem o PP, é uma área de ganho. A garotada fica ali embaixo e vai, rouba cordão. Bicicleta, tênis. Se você bobear, dança mesmo. Então, ali, independe de PP, aquilo ali tinha que ser uma outra coisa, é uma política social. Mas o fato é que o cara passou a mão no cordão da mulher lá e saiu correndo, de dia isso, pela rua. E a mulher que foi roubada, eu nem sei se era a mulher que foi roubada, mas eu ouvia só aquele grito feminino: mata, mata, olha só. Eu digo, pô, será que, André, como é que você vai lidar com que cultura é essa que nós estamos vivendo, cara? A questão é que esse sistema econômico, não há saída se a saída não for política, e as pessoas querem uma saída através da polícia. E as pessoas já têm maturidade para observar no Brasil que o sistema judiciário, o sistema penal, ele é um instrumento para manutenção dessa sociedade, dessa realidade social no Brasil, onde o maior vandalismo que existe nesse país é que metade de toda a produção, de toda a riqueza do Brasil, todo ano, a metade vai para os bancos. do produto interno bruto do Brasil, metade, todo ano, vai para os bancos. Para a educação, por exemplo, são destinados 3% do PIB nacional. Então, esse sistema econômico é impossível nós avançarmos numa situação de distribuição de riqueza, de distribuição de renda, nesse modelo econômico. Mas como não há solução nesse modelo, a não ser, obviamente, um rompimento ou uma distribuição de renda verdadeira, as pessoas vêm com o discurso, esse populismo criminológico, de que todas as soluções são através da punição, da prisão. Inclusive, a gente está vendo o espetáculo aí do Mensalão, quer dizer, o espetáculo da prisão, da punição, e as pessoas se alimentam desse espetáculo. Mas só que as pessoas já estão vendo que esse espetáculo não é mais um espetáculo. As ruas denunciaram Amarildo. Se nós tivéssemos a multidão na rua denunciando o caso Amarildo, quer dizer, isso seria naturalizado. Isso não está mais totalmente naturalizado, apesar da observação que o grande Turiba, grande poeta Turiba, acabou de fazer, dessa naturalização, do dia a dia, que isso está ocorrendo diariamente. O aumento da violência do sistema penal está realmente aumentando nessa democracia, mas as pessoas já estão na rua denunciando esse sistema penal, defendendo a desmilitarização da polícia, denunciando o caso Amarildo, e é isso que eu estou colocando. Esse sistema tem que prestar atenção. Até o seguinte, Golo, só terminando o seguinte, a Copa do Mundo, quer dizer, não foi um bom exemplo. Não. Os clubes do Brasil, o Superior Tribunal de Justiça do Brasil, não deu um bom exemplo num país que vai sediar a Copa do Mundo com o que ocorreu no Campeonato Brasileiro. Isso não foi um bom exemplo. Isso. Da justiça desportiva? Isso desqualifica tudo que ocorreu, né? Aquela violência absurda do jogo, lá no Paraná. As decisões do sobe e desce no final do campeonato, uma verdadeira palhaçada. Quer dizer, você termina o Campeonato Brasileiro, inclusive com os três grandes clubes do Rio de Janeiro envolvidos numa verdadeira palhaçada. Isso é ruim para esse futebol modelo FIFA que eles estão dizendo aí. Agora, André, eu queria voltar um pouquinho, já que você falou desse modelo econômico e dessa coisa, esse esgotamento, né? O Mujica, o presidente uruguaio, o André ri porque todo mundo, quando fala do Mujica, já pensa logo em maconha. Aliás, o Mujica mandou hoje pro Papa, você viu o Papa recebendo uma planta? Recebeu uma mudinha? Recebeu uma mudinha. O Mujica, o Papa já é tão pacífico, rapaz. Aí é o seguinte, o Mujica está sendo apontado como um elemento dessa transição, dessa ruptura, desse pós-capitalismo. Ou seja, ele... E aí a Helena Celestino falou disso claramente na coluna dela do Globo, em que você deu palpite. Grande honra. Pois é, você deu palpite lá. E eu achei interessante, porque essa coisa tem a ver com a criminalização da sociedade como um todo. Porque a gente está careca de saber que quem está na cadeia por tráfico de droga é a raia miúda. São os peixes graúdos nunca vão presos. E o que o Bugiga está fazendo é rompendo com essa lógica cruel, essa lógica da economia do tráfico, e você vai ter direito a cultivar o seu pé de maconha, até tantos pés, né? Seis pezinhos. Se você tiver cooperativa, você pode plantar mais uma área. De 15 a 45 pessoas. 15 a 45, olha, o André sabe na ponta da língua. Não, o André já tem plano, já está com uma planta, a cooperativa. Né? Asilo. Cooperonha. Asilo. O André está lançando a Cooperonha. Asilo no Uruguai. Como é que é? É asilo no Uruguai. Turista não tem direito lá, não. Turista? Não, diz que 4 meses de cidadania uruguaia, você pode... 4 meses morando, você pode pedir... O cara está levando a sério mesmo. Não, diz que aumentou muito o número de pedidos. Eu sabia que o Uruguai é um país que durante a Operação Condor, né, de triste memória, o Uruguai era o único país aqui dessa região que tinha mais nacionais no exílio do que dentro do país. Tinha mais uruguaio fora do Uruguai do que dentro do Uruguai. Uruguai por causa da perseguição política. Não, apesar da homenagem a todos que saíram do Uruguai, é importante até registrar que o Mujica estava no Uruguai. Ele enfrentou, resistindo, luta armada. Quer dizer, o pessoal olha para a cara do Mujica, acha que ele é tranquilão, mas ele, quando precisou, ele arriscou a sua própria vida. Até agora, só dizendo assim, saiu hoje, inclusive, no jornal, que esse ano aumentou o número de apreensões de drogas no país. Um detalhe é o seguinte... Qual país? No Brasil, no Brasil. Um detalhe é o seguinte, eu que advogo na área e tenho estatísticas, apenas 10% das apreensões de droga, o tal do traficante que eles demonizam, está armado. Em 10% dos casos eles estão armados. Então no Brasil apreenderam, parece, 300 toneladas de droga. Das 300 toneladas, 270 de maconha e 30 de cocaína. Então você veja só o seguinte, essa ilegalidade das drogas, isso é uma verdadeira palhaçada. Quer dizer, fica todo mundo morrendo, verbas e mais verbas para todos os lados, porque é proibido fumar maconha e é proibido, por exemplo, a cocaína era usada, inclusive, no avanço da odontologia e tal. Vendia em farmácia. Isso é uma bobagem, né? Isso é uma cretinice. Então, mas tu vê só, se legalizasse a maconha, olha que mercado. Até daria mais tempo até para a polícia, se ela quiser reprimir, vendo o lado da polícia, se quiser reprimir de melhor forma a cocaína, né? Porque, vê só, 10% da droga apreendida é cocaína, é quase tudo maconha. E, na verdade... Então, quanto isso renderia se fosse cobrado... tributos até para o Estado. Se você considerar que a cada quilo de maconha apreendido, 10 passaram pela fiscalização, e a cada quilo de cocaína, 10 passaram, ou seja, 10% da droga que circula consegue ser apreendida pela polícia, isso por si só já mostra a falência desse modelo. Mas essa questão Plano Colômbia, aquele Plano Colômbia do Clinton, né, que despejou dinheiro demais na Colômbia para combater um tráfico que, na verdade, não nunca foi extinto, porque a questão é no consumo, não é na produção, né? A produção é nos lugares pobres, né? É o negócio da papoula lá, naquela área ali do Laos e aquela coisa ali, né? Quer dizer, onde é que estão consumindo essas drogas caríssimas? Onde que as drogas são mais caras, né? Na Europa, nos Estados Unidos? E é ali que você tem que controlar, e não na produção, senão não vai chegar nunca a outro ponto, senão botar PM para cima dos caras, né? A legalidade da maconha, inclusive com esse dado dessa apreensão esse ano, quer dizer, se ela fosse legalizada, reduziria demais porque o grande problema, na realidade, é a indústria armamentista. Pois é. Esse que é o grande problema. Pois é. Porque a arma é um perigo. A gente viu o que é a polícia no meio da multidão com uma arma, os desastres que podem ocorrer com um armamento. E esse armamento é financiado nesse mercado ilegal pela venda de substâncias tornadas ilícitas, como no caso da maconha. Então a legalização da maconha, ela iria reduzir brutalmente a violência. Poderia, no Brasil, por exemplo, na Holanda se vende em coffee shop. No Brasil, por exemplo, poderia se vender. A raiz de criminalização da maconha é o racismo. Nos morros onde moram os negros, ali sempre existiu o comércio de maconha. Poderia se anistiar essas pessoas? Poderia se dar anistia para aqueles que estão vendendo drogas e nunca mataram ninguém, por exemplo? E eles poderiam vender maconha no morro, como se estão vendendo no Colorado, como se está vendendo nos Estados Unidos inteiro, e isso poderia ser tributado, e esse tributo poderia vir a favor da população, ao invés de ficar gastando essa grana inteira nessa guerra completamente absurda e imbecil. Uma coisa que me deixa curiosa, assim, porque eu realmente desconheço, como é que historicamente se criminalizou, né, uma questão que é praticamente inerente à sociedade humana. Né? Na Bolívia você tem a produção de coca, e a coca é uma folha, assim como o café para a gente e para o mundo inteiro. O cara toma chá, depois do almoço, porque ajuda na pressão, né? Quem mora em altas altitudes. Masca a folha. Masca a folha. Tem pasta de dente, que nem a gente tem de hortelã, de menta, não sei o quê. Você tem pasta de dente de coca. Então, é uma folha, né? Está na essência da coisa. E lá mesmo você não percebe, pelo menos eu estive na Bolívia alguns anos atrás, não me ficou claro isso, assim, com relação à criminalização de quem trabalha lá no iniciozinho, na agricultura, o cocaleirozinho que está lá plantando, o cara que fica lá roendo, mascando a folhinha dele. É cultural. É cultural. E mais, elimina, é anestésico, suprime a fome. Então, é uma série de fatores que estão ligados à pobreza. Assim como a maconha já... Queria ver o pessoal ir no dentista antes, né? Porque a cocaína foi importantíssima pro avanço da odontologia. Claro, com a xilocaína, todas as alcaloides aí. Diz que até hoje o cara, quando vai no dentista, toma, na realidade, um pico de um pouco de cocaína. Não que a cocaína, um pico mas... um pouco, André. Você explica direito aí. Porque tem as substâncias primas da cocaína na anestesia. Então o cara toma... um pico, né? Ao fazer anestesia. Agora, a criminalização, só a Raquel falou assim, a criminalização da maconha no Brasil, ela é evidentemente racista. Pois é, isso aí, era isso aí que eu queria voltar, porque a maconha, a origem da maconha vem junto com a escravidão, com o regime escravocrata, e os negros fumavam a maconha. E ontem eu estava vendo a Luísa Barros, que é a nossa ministra da CEPIR, da Igualdade Racial, e ela dizendo para o Lázaro Ramos, na TV Brasil, uma entrevista interessante, ela dizendo que essas políticas todas de igualdade racial, elas não têm muito sentido, embora sejam todas elas louváveis, as políticas de cotas, todas as ações afirmativas são muito boas, mas elas não têm muito sentido se isso não é uma coisa nacional e de governo todo. Quer dizer, não adianta você ter a CEPIR e não adianta você ter a Secretaria de Direitos Humanos se o governo como um todo não compreende e não assimila e implementa essa mentalidade, tanto de direitos humanos quanto de igualdade racial. Então ficam cumprindo porque a presidenta Dilma determina que se cumpra. Mas o próprio ministro, o próprio diretor, dirigente, não tem não noção. Não tem noção. Está fazendo aquilo. Não é à toa que os presídios brasileiros. Tem um olhar para os presídios brasileiros que você localiza exatamente verdadeiros navios negreiros. Né? Exatamente. O que a gente está assistindo hoje no presídio do Maranhão, como é o nome, esse nome? Esqueci o nome. Pedrinhas. Pedrinhas. É o que acontecia quando havia as travessias dos navios negreiros da África, né, do comércio de escravos para cá. Né? Quem não resistia, os mais fracos, os mais humildes, né, eles eram eliminados. Então é o que está acontecendo hoje nos presídios. Né? As informações, por exemplo, da Papuda, lá de Brasília, quando começou aquela série de regalias em relação aos presos mais... Sim. Esses presos mensalões e etc. tal, que a gente conhece, eu já tive trabalhos de poesia dentro da Papuda, é porque ali cria-se um movimento e quase dá em rebelião. Pois é, isso aí, você tocou num Agora, ponto que eu acho legal. Grande maioria desses presos são negros mestiços e brasileiros. Agora é o seguinte. E a grande maioria está ligada ao problema do tráfico da droga. Agora é o seguinte, eles quase fizeram uma rebelião porque exigiram o tratamento igual para os presos do mensalão. Agora, eles queriam ter o tratamento do mensalão e não que o mensalão tivesse o tratamento deles. Golo, até aproveitar o seguinte, as pessoas, esse debate, ele é muito importante, porque as pessoas deveriam aproveitar exatamente para que melhorasse a situação dos presos no Brasil em geral. Isso é urgente. Não que fosse. Mas isso foi colocado. Coisa mais desumana, mas, você falou até de mentalidade, a mentalidade, né? O Mujica fala muito disso no Uruguai. O Mujica é o novo modelo, para mim, para a esquerda. No mundo inteiro, a esquerda que está ultrapassada, careta, conservadora. Mujica é um cara que traz uma nova visão para toda essa esquerda. Então, as pessoas precisam saber no Brasil o seguinte, que só prendem negros, pobres e jovens, isso todo mundo já sabe, e só as mães vão visitar o pai. A gente que é homem, o pai é ruim, né? É difícil o pai, a mãe está sempre lá. E colocam as mães em posição totalmente vexatórias. Aquilo é uma tortura, uma punição contra senhoras que são colocadas, vou te falar, de quatro. É. De quatro, para o cara ficar vendo... Se estão levando alguma, celular, droga. Uma verdadeira palhaçada. Aquilo ali não significa pra nada. Aquilo é meramente punição. Aquilo é vexame. É um vexame. Então, deveríamos aproveitar até essa questão que estão colocando aí dos presos da AP-470, o Mensalão, para melhorar as condições da prisão de todos os presos do Brasil. E não equiparar para o pior. Isso que você falou dessa revista vexatória no sistema prisional é a mesma coisa que a Raquel lembrou do menino na rua. Quer dizer, as pessoas não querem justiça, elas querem vingança. É uma mulher que grita, mata... Castigo. Querem vingança. Então é olho por olho, dente por dente. É um prazer. Não vai levar a um bom termo. A verdade é essa. Então é a história de se a polícia militar descer para a rua de novo para enfrentar manifestação de rua com essa mentalidade de enfrentar, não vai acabar bem, é claro, não há como. Não tem como acabar bem, né? Inclusive, assim, me lembra um pouco aqueles textos que a gente pega históricos, né? De que o cara ia ser enforcado em praça pública e virava um espetáculo, né? Ia todo mundo para a praça para ver o cara ser enforcado, ser degolado. Mas essa mentalidade, isso era um espetáculo, mas isso começou a se inverter próximo da Revolução Francesa, inclusive a queda da Bastilha. Sim. É em razão que as pessoas, aquele espetáculo cotidiano que as pessoas adoravam de cortar a cabeça, braço, perna em praça pública, as pessoas começaram a ficar contra aquilo ali. Isso pode acontecer na sociedade moderna. Mas você tem países onde a televisão transmite execuções judiciais, né? Digamos assim, a pessoa é condenada à morte e a TV transmite, né? Acho que até o Irã é um desses países. Em alguns lugares aí a gente vê falarem disso. E na Coreia, o tio do ditador lá que foi jogado para os cachorros? Pois é, isso aí. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque o tráfico de drogas usa isso aqui há muito tempo. Ninguém nunca falou nada. Aliás, a Elisa Samúdio parece que teve esse fim. Não é? Quer dizer, no final das contas, eu acho que foi isso que aconteceu. Mas eles jogam não só para cachorro, eles preferem jogar para os porcos, porque os porcos só não comem os cabelos das vítimas, entendeu? Pois é, eles jogam para eles no chiqueiro, os cadáveres dissolvam no chiqueiro, porque é a diluição total do crime, né? O fim da evidência maior do crime, né? Mas assim, deixando registrado, você colocou. É importante que as pessoas tenham essa consciência do racismo. A criminalização da maconha, as raízes são racistas, tanto que o nome mais conhecido é chamado de fumo de Angola. Isso. Na verdade, a corte portuguesa incentivava a produção de cânhamo para fazer cordas e velas das caravelas, e papel também, porque todas as velas, todas as cordas e velas das caravelas que chegaram ao Brasil, todas eram feitas de maconha. De cânhamo, que o maconha é um anagrama de cânhamo, são as mesmas letras, você pode observar, são as mesmas. E quem trouxe o hábito de fumar maconha, porque a maconha na África era mais tem mais potência, mais THC, foram os negros da África. Então, na realidade, os degredados da África, açoitados no Brasil. E então, a criminalização da maconha, ela é evidentemente, no Brasil, racista. E os psiquiatras brasileiros racistas foram para congressos internacionais, Dr. Pernambuco, Rodrigues Dória, e fizeram discursos de que a maconha era uma vingança dos negros contra os brancos, em razão da escravidão, que o cara fumava maconha, ele matava, assaltava. A maconha não tem nada a ver com isso. A maconha, inclusive, quando o cara consome a maconha, ele fica tranquilo, não fica violento. Isso aí, não tem nada a ver com, com isso. Que estão, que olha viagem. a apologia. O André é um perigo, né, cara? Ele de advogado, ele passa para o apólogo da coisa. Não, isso, até essa questão da maconha hoje você pode debater livremente, claro, até porque. Claro. Até eu vou te falar assim, porque eu até fui um dos que fiz a representação na ação da Marcha da Maconha. E o ministro Celso de Mello foi o relator dessa ação que nós ganhamos de 8 a 0. Ele disse, inclusive, que era um absurdo prender um garoto porque ele estava na rua com a camisa do Bob Marley. É. Dizendo que isso era apologia. Não, mas, então nós podemos hoje falar de maconha. É, nós fizemos um programa aqui, André, você participou desse programa, claro, em que foi proibido um boné que vinha escrito 4.20. 4.20 num boné. Esse boné foi proibido de ser vendido e de crianças entrarem na escola usando 4.20, que é uma alusão a abril, dia 20 de abril, que foi um dia que nos Estados Unidos, na Califórnia, em 1867, entendeu? Aí em Carmo de Minas, a diretora da escola viu um menino com esse boné, ela tinha visto um filme qualquer na véspera, e disse, não, esse dessa escola não entra. Com esse boné. E aí o juiz determina, e aí, quer dizer, existe toda uma cultura preparada para isso. Você começou falando aqui. Paranoia de censor. E paranoia de censor e de repressor. Quer dizer, vamos reprimir. O negócio é reprimir. O negócio é proibir. Né? A gente volta pro Caetano, volta pro Gabeira, você falou do cânhamo nas velas, nas caravelas, eu lembrei do Gabeira com tênis, que era feito com fibra de cânhamo e tal. Ele importou 4 quilos de semente da Hungria. É, isso aí. Elas foram apreendidas no aeroporto internacional de Brasília. Pois é. E o Gabeira falou que a galera tá muito nervosa, que aquilo ali era para fazer sapato. E mostrou um tênis, eu lembro dele mostrando um tênis, que era tênis. Olha, gente, isso aqui. Quer dizer, na verdade, se você for mostrar a coisa claramente, você derruba todos esses mitos, não é? Que são as coisas mais arraigadas. Porque com os mitos, os dogmas, enfim, você mantém e segura, né? Reprime, controla. Pois é, quando o André começou o programa falando do nosso Código Penal, da Lei Penal Brasileira, que ela sempre privilegiou a propriedade em detrimento da vida humana, quer dizer, o crime contra a propriedade é muito mais grave do que o tapa na cara, quando deveria ser o oposto disso aí, a preocupação maior da polícia militar é com os bancos que estão sendo depredados pelos black box. Choram por vidraças. Não é? Quer dizer, e, ao mesmo tempo, quando a gente fala das armas, que não são fabricadas no Brasil, mas, ao mesmo tempo, o Brasil é um dos maiores, se não o maior fabricante de munição. Então, esse tipo de dicotomia que nós vivemos, que eu acho que ser dicotômico, você ter uma sociedade que é a oitava, a sétima, a sexta economia do mundo e você ter um regime ainda escravagista aqui, que você vira e mexe, aparece alguém denunciando e flagrando trabalho escravo em Goiás, na Paraíba, em Minas. Quer dizer, onde é que nós vivemos? Mas, Golo, na verdade, assim, nós tivemos as manifestações do ano passado, aí disseram que foram os 20 centavos mais caros da história do Brasil. Mas não foi sobre os 20 centavos. Na realidade, nós temos um sistema onde todos são escravizados, as pessoas ficam 4 horas dentro do ônibus, 2 horas no, todos espremidos, os corpos em combate dentro daquele ônibus, dentro do metrô. Aí vão para o trabalho, são escravizadas, porque 8 horas de trabalho por dia, isso é um absurdo. Ninguém deveria trabalhar 8 horas por dia, deveria ser no máximo, sei lá, 6 horas, 4 horas, 8 horas de trabalho. E a pessoa chega em casa esgotada, deita na sua poltrona e é escravizada por uma comunicação que quer transformar todo mundo no mercado. Quer dizer, o sistema capitalista, ele quer que todos nós pensemos que as nossas vidas sejam todas direcionadas para o interesse do mercado. Quer dizer, a nossa vida, nós entramos no ônibus ruim por causa do mercado, ficamos 2 horas naquele ônibus ruim, metrô, ficamos 6 horas no mercado, aí depois na hora das férias, do descanso, vamos ao shopping comprar, e o Mujica, inclusive, ele fala isso para a esquerda. Quer dizer, nós temos que lutar pela mudança de mentalidade. Essa sociedade de consumo, capitalista, do mercado, é uma sociedade completamente imbecilizada, que escraviza a humanidade. E a multidão, se o pessoal não sabe por que a multidão foi para a rua, ela foi por isso, porque as pessoas estão indignadas com essa escravidão desse sistema capitalista. Raquel. Eu li um livro agora em março do ano passado, já ano passado, né? Acertei. Acertei, 2013. Chamada Felicidade Paradoxal, que é de um sociólogo, antropólogo francês, famoso, peço desculpas a ele que não está nos ouvindo agora, me esqueci o nome. Em que... Isso acontece. Eu terminei o livro tão deprimida, porque o título é Felicidade Paradoxal, e ele trata do capitalismo, do pós-capitalismo, ele vem desde onde a gente pega historicamente a origem de todas as formas do capitalismo histórico no mundo, né? Como isso foi vivendo, e pegou as principais regiões do mundo onde isso deu certo, né? Então, você tem Estados Unidos, Europa, alguma coisa, ele contabiliza, inclusive, como nos anos 60, só havia assim, tipo, na França só havia, sei lá, 8 aspiradores de pó, 4 máquinas de lavar. São dados assim que você começa a ver que tudo começa a girar em torno, o marketing, a comunicação, uma engrenagem se forma em torno de um sonho, de uma perspectiva que, na verdade, é, naquele momento histórico, então, realmente, de fato, uma coisa de elite que você não tem. Você fala, como assim? Que ninguém está sonhando com ferro de passar agora, que meia dúzia tem. Agora, né? Esse negócio... E só para complementar, ele fala uma coisa que eu acho muito séria, que é, dentro dessa perspectiva da felicidade paradoxal, que você vai adoecendo, né? Porque você tem que trabalhar, porque você não consegue dormir, porque você tem que viver dentro desse processo, porque não há outro, você não consegue estar à margem dele, para poder não só consumir, como para poder estar vivo dentro dele. E para não enlouquecer, inventaram também que você pode comprar saúde, né? Então você compra antidepressivos, você... É um processo que você não tem como desmembrar mais nada, nem a fé de graça. E a planta proibida. E a planta proibida. Agora tem o seguinte... Levantei para você. Viva o Mujica. Agora é o seguinte, antigamente você ainda tinha o sonho de que você comprava uma calça Lee, você comprava um produto americano, né? um shampoo americano era melhor, essas coisas. Você tinha um paradigma, né? De que a coisa do primeiro mundo era melhor. Hoje, o que nós estamos vendo é o nivelamento por baixo. Ou seja, os Estados Unidos estão consumindo o produto chinês, que nós consumimos também. Apenas ele paga menos do que a gente por causa dos impostos que eles cobram aqui. Mas é a mesma coisa, então nós estamos nivelando é por baixo. Agora, para encerrar, Turiba, eu queria que você não vai ler um poema, não. Fala aí, mas eu queria que você deixe um poema. Você vê com esse negócio, Nossa Senhora da Bala Perdida, já estamos na reta final. Já estamos na reta final. Então, vamos lá, bom, fala aí. Olha, eu não sei, eu acho que a nossa conversa foi para um lado assim muito para baixo. Vamos levantar a moral. Um lado muito pessimista, né? É, porque ao mesmo tempo surge uma nova forma de vida, ao contrário de em oposição a tudo isso, as próprias manifestações que nós participamos e torcemos para que elas continuem vivas nesse ano que está nascendo, entendeu? Eu acho que é uma maneira de reagir a as ações sociais, os grupos que vão surgindo, os trabalhos nas comunidades. Eu acho que há um contraponto aí. Mas, de qualquer maneira, talvez eu leia um poema para despedir aqui que vai jogar para baixo. Tem que ser um poema rápido. Desaparecido. E volto a perguntar, cadê o Amarildo? Enquanto Amarildo não aparecer, mesmo seus restos mortais, por mais vivos que estejam e já não estão, também serei um desaparecido desta vida de merda e medo, desaparecido de vergonha, de nojo, tristeza e vômito, entre o gás lacrimogênio, tiros de borracha e eletricidade e jatos de spray de pimenta. Sem carteira de identidade, Bolsa Família ou título de eleitor, Amarildo sumiu nas mãos de quem deveria tê-lo protegido contra as covas dos leões famintos. Sumido, o pedreiro é uma pedra viva no calcanhar de beltranos e cicranos. É a prova contra os bandidos do tráfico, do trame, da repressão bruta e descabida. Onde está Amarildo? Enquanto não aparecer, também eu serei um desaparecido. Legal, porque o Tulipa fez um discurso muito bom, otimista e tal, e terminou lendo o Amarildo aí. Deu bronca na gente. Ou seja, Amarildo não morreu, deu a bronca na gente, mas é isso, Amarildo não morreu, né? Que, na verdade, essa luta é uma luta que vai continuar, claro. Vai prosseguir. Gente, eu quero agradecer a participação do Tulipa, jornalista, poeta, o André Barros, advogado aqui, e a Raquel Boechat, nossa jornalista também, nem chegou a falar do Coletivo Carranca. Coletivo Carranca, página no Facebook, o site com o blog, já, agora em janeiro ainda, a gente vai divulgar, entrando Carranca. No Facebook, legal. Coletivo Carranca. E o Tema Livre fica por aqui, amanhã às 10h05 nós estamos de volta, até lá.